Hallo Schatz, ich bin da. Hallo Liebling. Mua. Na, wie war's auf der Arbeit? Ach, du weißt ja, will man Schweres bewältigen, muss man es leicht angehen. Und, was gibt es heute Feines zum Abendbrot? Oh, du wirst begeistert sein. Als Vorspeise gibt es leichte Jazzmusik mit herzhaften Swingrhythmen. Super. Der Hauptgang besteht aus fetzigen Gitarrenriss zu rockigen Schlagzeugsoli, gewürzt mit schrillen Synthesizer-Klängen. Auweia, das klingt ja gut. Und zum Abschluss gibt es eine Komposition aus Klassik und Kabarett, garniert mit witzigen Moderationen. Huiuiuiui, na da kann ich mich aber auf was gefasst machen. Ach Schatz, du weißt einfach, was mir gefällt. Natürlich, Liebling. Tide immer anders. Aktuelle Programminfos für Tide 96.0 und Tide TV findet ihr im Internet unter www.tidenet.de. Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Herzlich willkommen bei einem etwas trüben April, Mittwoch, 19 Uhr. Ja, es sieht so aus, dass meine Studiogäste noch gar nicht hier angekommen sind. Insofern möchte ich doch gleich noch etwas Musik einspielen, und zwar von Paulo Muras, von seiner CD Rio Nocturnus, nächtliches Rio. Thank you. Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabei de chegar aqui no nosso programa com o Nil Lois e o nosso amigo Fábio Kerouac. Fábio de Almeida, Maranhão e Minas Gerais, aqui presente. E vamos hoje ter um programa assim, muito especial, conversando sobre si, sobre Minas Gerais, sobre Maranhão, sobre Fukushima e sobre o que rola no mundo. Mamaterra presente para vocês. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Unsere Studiogäste sind jetzt angekommen. Das sind einmal Nil Lois und Fábio Kerouac. Habe ich es richtig gesagt? Genau. Aus Flávio, du kommst aus... Fábio, genau. Fábio, genau. Boa tarde, Otrun. Boa tarde, Romão. Boa tarde, Nil. Boa tarde, Hamburgo. Exatamente, estava aqui o nosso amigo Nil Lois também. Muito boa tarde, os amigos aí da Mama Terra. Obrigado, Romão, por esse convite maravilhoso que você me fez mais uma vez para vir no teu programa. Tá? Tô muito contente de colaborar mais uma vez com esse inusitado espaço que você está sempre nos oferecendo, do outro lado do Atlântico. Exatamente, e um grande abraço aí para o pessoal de Minas Gerais, para o Oscar Neves, para a Adriana Benquerê, para toda essa rapaziada que está ligada na Rádio Mama Terra. E um grande abraço também para o Joca Neto, que também está passeando lá por Minas Gerais, acertando as coisas da Rádio 100, do nosso futuro programa. E vamos também, hoje nesse programa, colocar, vou já dando uma palhinha, colocar um pouco da música do nosso querido Nil Lois, que ele está preparando para o próximo CD. Mas, por enquanto, vamos com a música que ele pediu, Mama Mucho, né? Mama Mucho. Ja, ich möchte noch ganz kurz hinzufügen, dass ich es mir schon immer gewünscht habe, dass Nil zu uns direkt live in die Sendung kommt. Wir haben sehr viele CDs von ihm gespielt, wir haben viel über ihn gesprochen. Er ist ehemaliger Handballspieler der brasilianischen Nationalmannschaft. Er hat einen Preis gewonnen in Paris an der Académie Française für ein Buch und eine Poesie und für Musik. Er hat viele Konzerte gegeben, unter anderem auch das auf dem Jazzfestival in Montreux. Und mir bleibt fast die Sprache weg. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist. Und auch Fábio, du warst lange Zeit nicht bei uns. Du bist der größte Poet für mich, den ich kenne. Jetzt gibt's Musik. Welche Musik ist es? Mama Mucho Me Ama. Mama Mucho Me Ama. New Lois. I would like dance under the sky this night. Do you like dance with me? Yeah, tá bonito, tá gostoso. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama, mama, mama, me ama, mama, mama, me ama, mucho, mucho, me ama. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mama, mama, mucho, me ama, mama, mama. Dança em volta da fogueira, a minha força vem da natureza. Chamo meu orixá de cabeça, um índio que mora na minha aldeia. O meu canto é minha oferenda, pra exaltar o Deus e a deusa. Vejo no céu uma linda estrela, é meu sol que brilha aqui, beleza. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Hamburgo para o mundo, ligado na Rádio 100, a cadeia de rádio Estocolmo, Berlim, Hamburgo. E esperamos que no futuro tenhamos o pessoal de Helsinki e o pessoal também da Holanda no nosso programa. E estamos abertos a que todos se liguem em nós. E vocês podem sempre escutar nossos programas também na www.mamaterra.eu. É isso aí, Mama Terra com vocês. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, live aus den Studios an der, von der Finkenau hier am, auf dem Mediencampus. Unsere Sendung ist zeitgleich zu hören über Internet, über www.tidenet.de. Jetzt wir gehen auf Portugiesische Sprache und ich nutze die Gelegenheit zu Portugiesische Sprache, aber bevor ich nutze die Gelegenheit zu begrüßen Gerd Paulus. Und es tut uns leid, aber heute es kommt nicht die Musik, die du hast gewünscht, weil wir haben heute live hier unsere Sendung, aber nichts so, keine Enttäuschung, es wird kommen. Viele Grüße, Gerd Paulus von Hamburg. Estamos aqui com o nosso querido Nil Luz, o nosso querido Fábio. Começamos com o Nil Luz. Nil Luz, é um prazer imenso estar obrigado, com você aqui. Prazer é todo meu. Muito feliz de você ter me convidado mais uma vez para o seu programa. Principalmente que eu estive em Minas Gerais há 2 meses atrás e fui muito bem recebido lá pelo Oscar Neves, pela Adriana Benquerê, pelo pessoal lá da cidade. Pô, que bacana, gente muito nossa, gente muito querida, né? Muito hospitaleira, né? Foi muito carinho mesmo. E nós estamos pensando para o mês que vem iniciar finalmente a nossa série de programas mensais sobre com músicos de Minas Gerais, que eu chamo assim, músicos de Minas Gerais são músicos do mundo inteiro, que todos vão para Minas para pegar aquele cheirinho de queijo, aquela coisa maravilhosa tal. Pois é, a música mineira, ela cresceu muito nos últimos 20 anos. E existe uma produção muito, muito profícua, né, da música mineira. E grandes compositores, grandes cantores, grandes também cantoras mineiras, né? Você trouxe uma série de discos de Minas, a maioria deles são meus amigos. E vai ser um prazer enorme ter aceitado aquele convite teu de fazer esse programa mensal falando da música mineira, considerando que conheço muito bem a estrada dessas minas e desse grupo de pessoas que começaram carreira praticamente na mesma época que eu comecei. Então, acho que vai ser muito interessante poder ter essa oportunidade de, inclusive, estar colaborando, né, com o sucesso, um pouco do sucesso dessa gente que tanto merece. Maravilha. Nil, você tem tido um grande sucesso aqui fora, tem rodado o mundo inteiro. O que você recomendaria para o músico que tenha vontade de colocar sua música na Europa, assim, sem grandes ilusões? Oh, é uma pergunta muito difícil de responder. Eu tenho 25 anos que eu estou fora do Brasil, fiquei 5 anos vivendo em Nova York e 20 anos na Europa. Enfim, é muito difícil responder essa pergunta porque eu acho que o destino é uma coisa muito pessoal. E depois, a casa do artista mudou. Com essa história da globalização, a verdadeira casa do artista é sua aldeia cultural. Eu acho que hoje o artista... Eu não sairia do Brasil se fosse hoje. Porque eu acho que a minha geração precisou fazê-lo. Eu acho que a geração nova não precisa, mas... quando eu saí do Brasil, nem celular havia, nem internet havia. Então, a facilidade hoje é muito maior. Isso facilitou muito a comunicação. Veja bem, eu fiquei muito emocionado quando você me mostrou aquele pacote de discos, setores de Minas, e lá vejo grandes músicos que começaram a carreira comigo, como Ladislau Nascimento, Marco Antônio, uma série de pessoas lá que eu vi, assim, gente, que bonito saber que hoje eles não precisam vir aqui. Sabe? Quer dizer, que venham sim, eu acho que temos que criar, nós que estamos aqui, temos que criar uma ponte para que eles venham aqui e tenham uma forma de proteção para o que eles vão fazer realmente aqui, que não foi meu caso. A verdade dura e cruel da realidade do artista fora do Brasil é que aqui você tem que começar tudo de novo. Eu acho que o artista, hoje, ele não precisa, onde ele vai ao mundo, ele não precisa começar de novo. Chegamos a esse ponto, daí isso é muito interessante, e é exatamente essa vontade da Rádio Mama Terra, é tentar mostrar que não precisa se fazer a mesma coisa que todo mundo fez. Na solidariedade de trabalho, as pessoas conseguem se encontrar e não precisa repetir tantas falhas, tantos erros, tantas dificuldades que todo mundo fez. Eu creio que, através desse tipo de colaboração entre músicos e radialistas... Eu acho a sua ideia ímpar, a sua ideia muito feliz. Fico mais feliz de estar podendo ser um dos protagonistas junto com você. Eu acho que urgentemente é preciso fazer isso. Não só na música, mas também na literatura. Hoje nós estamos com um poeta aqui do Maranhão que vai também poder falar isso com mais propriedade. Sabe? Eu acho que a literatura também precisa dessa atitude. A arte precisa dessa atitude de colaboração e solidariedade. Exato. Nós, no próximo segmento, falaremos com o Fábio Kerouac também sobre essa ideia. E... vou passar agora para o alemão, para que o nosso ouvinte alemão também tenha um pouco de dica sobre o que está se passando. Ortrund, das was é interessante, dizia Unterhalton, wo wir haben genau gesprochen über die Möglichkeit des Musiker aus Brasilien, die hier in Deutschland leben, unsere Sendung mitmachen, einmal pro Monat, und zu austauschen mit der brasilianischen Musik, und nicht nur mit der brasilianischen Musik, aber auch mit den deutschen Musikern, die haben viele Kontakte auch hier, die fliegen viel nach Brasilien. Weil er hat auch mir erzählt, dass wenn er weg von Brasilien vor 25 Jahren und heute ist erfolgreich in Paris, in New York, Deutschland und so weiter, Schweiz und so weiter, wenn er weg von Brasilien, es gab noch nicht Handy. Es gab überhaupt nicht, Internet und alle diese Verbindungen, die es gibt heute. Und dann diese Möglichkeit kann heute mal. Und vor allem ist es ja auch so, Nils kommt aus Minas Gerais und er hat auch erzählt, dass Minas hat sehr exzellente Musiker, Komponisten, die wirklich in der letzten Zeit sehr, sehr stark, sehr präsent geworden sind, eigentlich auch in der Welt. Und du selber hast ja, warst ja im Januar, Februar in Brasilien, warst selber in Minas und hat von seinen Freunden, Musikerfreunden, sehr viele CDs mitgebracht. Also genau. Das passt alles zusammen. Und im Moment, New Luz macht ein CD hier in Deutschland, hier in Hamburg, mit einer Gruppe. Ne? Welche Leute sind bei deinem CD im Moment? Fala, com quem que você está tocando aqui no momento? Esse disco, o novo disco meu, é o 11º trabalho discográfico meu. É meu segundo disco gravado na Alemanha. Eu já gravei disco no Japão, Portugal, Inglaterra, França, Nova York. E esse é meu segundo trabalho editorial aqui na Alemanha. Esse disco vai ter um título de O Novo do Mais Antigo. É um título que está participando alguns também artistas e músicos alemães, que eu gosto de fazer essa troca nos países que vivi. Já tive a oportunidade de trabalhar com músico espanhol, português, japonês, inglês, americano. Isso é fantástico, essa troca. E essa é a proposta que eu acho que hoje é possível fazer com velocidade, né? Hoje você não precisa ir a um estúdio em Nova York, precisa ir para Nova York para gravar, né? Então isso com os meninos de Minas, né? Que eu gosto de chamar dos meninos de Minas, os maravilhosos como os mineiros, já tem essa facilidade. Na minha época, quando brinquei aí na história do telefone, mas é verdade, eu sou de uma época que ainda escrevia-se carta, né, com a mão, se mandava cartão postal. Então, isso é muito bonito, mas hoje, sabe, você pode viajar na mesma velocidade, sabe, de uma canção, sabe? Maravilha. Então, nesse novo CD, você tem... Você escolheu para que ainda esse está título, em fase de mixagem, Na verdade, eu estou terminando a mixagem aqui em Hamburgo. Eu tenho já, inclusive, uma data para lançar ele no Brasil, no dia 20 de julho. O disco vai chamar, como repito, O Novo do Mais Antigo. Esse tema que você vai tocar aí chama-se Iemanjá, que é o tema carro-chefe do disco. Maravilha, maravilha. Vai ser premiere mundial. Oh. Premiere mundial aqui na Rádio Mama Terra. Ortrund, das ist schön, wir haben Premiere, eine Premiere, eine Weltpremiere, genau. Weil die CD ist noch nicht fertig, veröffentlicht, aber den Song Iemanjá wir wir jetzt spielen bei Radio Mama Terra. Genau, wollte ich gerade sagen. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Mit Neo Luis, Wario. Você tinha um corpo d'água. Você era uma espécie rara de alma aquática. Da cachoeira dos seus cabelos, eu saltava louco sem medo. Até que no seu fundo eu mergulhava. Procurei dentro de você águas calmas. Desvendando lagos, riachos e cascatas. Mas ao sabor das suas correntezas, agitada mil e uma tormentas, quase me afoguei e morri na praia. Doce, salgada, pura, cristalina, afinal, ó minha deusa rainha, descobri a fonte onde você brotava. É na terceira margem de um rio, lá na Via Láctea, esquina do infinito, porto seguro, ancoradouro da minha alma. Na terceira margem de um rio, lá na Via Láctea, esquina de um infinito, porto seguro, ancoradouro da minha alma. Iruia, iruia, Iemanjá, Iemanjá. Iruia, iruia, udoia, udoia. Iruia, iruia, Iemanjá, Iemanjá. Iruia, iruia, udoia, udoia. Iruia, iruia, Iemanjá, Iemanjá. Iruia, iruia, Iemanjá. Iruia, iruia, udoia, udoia. Iruia, iruia, Eruia, Eruia, Iemanjá, Iemanjá, Eruia, Odoia, Eruia, Iemanjá, Eruia, Eruia, Odoia, Odoia. Iemanjá, de Neo Luis, na Rádio Mama Terra. Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, diretamente de Mundisburg, um bairro de Hamburgo que hoje está um pouco cinza, mas a primavera está chegando devagarzinho na nossa cidade. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Heute ist es ein bisschen grau draußen, doch etwas warm und ich glaube, wir haben alle Chancen, bald wirklich einen richtig schönen Frühling zu kriegen und hoffentlich auch bald alle Schmetterlinge im Bauch. Ja, ich wünsche es mir sehr. Er wurde schon von dieser Musik getroffen. Ja. Er hat das gespielt Nilsson? Auf uns ja, da, ja. Bei Trinidade Kirches, bei Zumbi, bei der Tage Feste der Zumbi. Der Feste der Zumbi bei uns. Das ja, war wirklich das ganz schön. Dass wir sind sehr dankbar. Dass wir feiern jeden Jahr seit 10 Jahren hier in Hamburg die brasilianische Community der Tag des Schwarzbewusstseins, der Tag gegen den Rassismus in Brasilien und um die Welt. Und unsere Freunde Neo Luis hat letztes Jahr in der Trinidad Kirche da in Altona, Altona, im Fischmarkt, Hauptkirche, Trinitat. Hauptkirche St. Trinitatis am Trinitat. Fischmarkt. Am Fischmarkt, Pastor Friedetsky hat uns ein Geschenk gegeben und für die gesamten Leute, die dort sind gekommen, eine wunderschöne Show gemacht. Vor allem hat diese Kirche eine unglaubliche Akustik. Man braucht sogar keine Verstärker, man braucht gar nichts aufstellen. Einfach nur stehen und von Herzen singen und spielen. Genau. Und wir werden noch eine große Show dieses Jahr im Dezember machen, dort mit New Louis. Aber wir reden danach darüber. Gehen wir auf Portugiesisch jetzt. Meu querido Neil, estava falando aqui que realmente foi uma emoção muito grande escutar essa música aqui, que vai ser o carro-chefe do programa, que você tocou também no dia 20 de novembro, no lançamento da Rádio 100 e nas festas de 10 anos da Rádio Mama Terra. Pois é, que noite maravilhosa. Aliás, noite muito maravilhosa, que me, como dizem, deixou muito com arrepios no corpo, realmente. Fui muito grato pelo seu convite e espero que no próximo Festa do Zumbi, que a gente vai realizar em dezembro, façamos uma coisa tão grandiosa quanto. Maravilha. Estamos aqui com o nosso querido Fábio Kerouac, poeta do Maranhão e que vive aqui em Hamburgo, casado com uma japonesa, Junko. Junko, e que tem vivido momentos assim incríveis aqui. Como é que você está fazendo agora aqui em Hamburgo? Como é que está a tua vida? Você está preparando aí um livro? Está lançando um livro? Eu das 6 da manhã até as 3 da tarde, eu sou lavador de pratos. Aí vou em casa já na pele de poeta, né? E ali sou poeta a partir desse momento. Posso exercer minha não profissão, a vocação, né? Porque aqui diz, Dichter ist Beruf. Eu estou nesse... O que significa isso em português? Poeta não é profissão, poeta é vocação. Então eu estou nessa, infelizmente não posso fugir disso que eu sou, né? Não posso fugir de mim mesmo. Então... Isso é muito interessante porque é um bom tema que eu tinha perguntado aqui para o nosso querido Neil Luiz, o que é vir para a Europa, o que é, realmente tem que ralar também, né? Tem que ralar, não se vive conto de fadas, não, tem que dar, por exemplo, tem que batalhar, e por essa batalha que eu lancei meu livro, não, publiquei meu livro no ano passado, né? Não pude lançá-lo ainda, mas eu estou naquela de mercador, de mostrar meu livro nos shows, nos eventos, na rua, para os amigos, né? Que é a Brasiliana Dichter em Hamburgo, um brasileiro, um poeta brasileiro em Hamburgo, né? Este livro. Estou gostando, o curso de alemão está dando certo para você. Eu andei aprendendo algumas coisas, né? Depois de 5 anos, né? Não, que eu sempre falei que é muito difícil, pessoal, meu pai é do Ceará, sempre foi muito difícil para pessoal do norte falar alemão. Eu não concordo porque com isso, não, porque a Tita porque fala muito bem. Porque o uão é a complicado. Questão é que fala você... alemão, fala alemão agora, fala aí, alemão. O problema é isso. Alemão. Ich habe zu Hause kein Deutsch, meine Frau ist Japanerin. Não, você não está entendendo, fala alemão. O alemão do nordestino é alemão. Alemão. É o mais, o nariz fica a mais aqui. A questão é que... Do Rio, o alemão nosso é alemão. Eu chego em casa, Romão. E como é que é o alemão de Minas Gerais? De Minas? Como é que fala o alemão? Alemão, tá vendo? Cada um fala um alemão diferente lá no Brasil. A questão é o seguinte, quando eu chego em casa, eu digo, Tadaima. Eu não digo, Ich bin zu Hause. Eu não digo isso. No japonês tem uma expressão para se dizer, quando eu chego em casa, e ela diz para mim, Wakarinasai. Eu não ouço alemão em casa quando eu chego. Tá então é difícil para ter aquela pessoa controlando meu alemão. Então meu alemão é só... Da porta para fora. Mas isso é uma maravilha, isso é Mama Terra, isso é o nosso pessoal viajando pelo mundo, dando bom dia em japonês, dando boa noite em português e dando boa tarde em alemão. É realmente muito incrível. Vou dar uma dica aqui em alemão, né? Eu vou falar um pouco alemão, para o pessoal saber que coisa mais incrível foi essa agora aqui, esse pequeno papo linguístico, fonológico, poetológico, tudo Romão. Escatológico. Menos escatológico. Also, es ist so. Fabio kommt aus, jetzt habe ich den Faden verloren. Aus Maranhão. Aus Maranhão. Er lebt schon lange hier in Deutschland. Er lebt zusammen, ist verheiratet mit einer Japanerin. Und seine Berufung ist, Dichter zu sein, zu schreiben. Und tagsüber arbeitet er als Tellerwäscher, ne? Tellerwäscher. Als Tellerwäscher. Wie die Ex-Finanzsenator von hier, von Hamburg. Okay. Ja, und wenn er nach Hause kommt, dann fängt seine Berufung an. Er schreibt Gedichte und er hat jetzt sein zweites Buch herausgebracht, Ein Brasilianer in Hamburg. Und das ist ein Gedichteband in Portugiesisch geschrieben und mit deutscher Übersetzung. Genau. Okay, gehen wir auf Portugiesisch jetzt. Meu querido, leia uma poesia para nós aí, que você trouxe aí, né? Ou quer falar alguma coisa? Sim, não, quero sim. Ou você quer a do próximo livro ou do livro... Não, aí você escolhe. Pô, aqui, aqui, o poeta, aqui não tem poeta encomendado. Aqui então, deixa não me procurar tem poeta aqui do chapa livro, branca. Estamos aí, ele está procurando aí. Enquanto isso, vamos assim mandando um abraço para a nossa amiga Rosane, minha irmã Rosane, lá em Niterói, que sempre escuta o programa, para Zélia Soares, para... Oh, meu Deus, tem tanta gente aqui que falou, para o meu amigo lá de Bruxelas, que eu esqueci o nome dele agora. Inês. Inês, minha amiga, Inês e tal. E o Joaquim também, que tem entrado em contato conosco. Estão mandando um grande abraço para todo o pessoal brasileiro e se liguem na questão do Conselho Mundial. Entrem na página do Ministério das Relações Exteriores, porque está sendo discutido no momento as questões de como será estruturado o Conselho Mundial de Brasileiros. E agora seguimos com o Fábio Kerouac, que lerá uma poesia para nós aqui na Rádio Mama Terra. Tomo sol todos os dias de maio. Tenho me juntado aos bêbados. Entre um gole e outro, vejo fotos sendo tiradas. Leio. Turistas passam. Nestas manhãs de maio é sol na Europa. É sol no Nordeste da minha alma judia. É negra a minha pele africana. Nos dias de maio na Europa, quero me deixar ficar ao sol. De segunda a segunda. Maravilha, maravilha. Estamos aqui na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, no momento, lendo poesias. E Verger jetzt auf Portugies, auf Deutsche Sprache, wo Ortrungutiki macht eine kleine Synthese, eine kleine. Zusammen, nicht zusammenfassen. Direkt, ich übersetze das direkt. Okay. Vor dem Rathaus. Ich sonne mich jeden Tag im Mai. Ich habe mich zu den Betrunkenen gesellt. Zwischen zwei Schlucken sehe ich, wie Fotos gemacht werden. Ich lese, Touristen kommen vorbei. An diesem Morgen im Mai scheint die Sonne in Europa. Die Sonne scheint im Nordosten aus meiner jüdischen Seele. Meine afrikanische Haut ist schwarz. In diesem Mai-Tagen in Europa will ich in der Sonne bleiben, von Montag bis Montag. É isso, genau. Estamos aí na Rádio Mama Terra. Quem faz essa tradução? Essa tradução foi feita por uma garota de Leipzig, que vive em Hamburgo. Ela trabalha para a NDR, fazendo caracteres, e ela aprendeu português em Portugal. Estudou português em Portugal. Excelente. Also, sehr schöne Übersetzung. Obrigado. É isso aí. Rádio Mama Terra. Das Gedicht ist auch sehr schön. Beides. É isso aí. Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão. Acabou de apresentar o nosso querido Fábio Kerouac, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro, não, eu já estou no Rio, aqui na cidade de Hamburgo, é que está um pouco quente. Tem hoje. Tem um poema para o Rio de Janeiro. Tem um poema para o Rio de Janeiro também. Maravilha, livro. Maravilha. E meu querido Nil, você também sugeriu uma outra música para nós, que é o Andarilho, né? Andarilho das Estrelas. Andarilho das Estrelas. Essa é uma segunda canção do trabalho que já está sendo mixei aqui em Hamburgo, né? E é uma canção interessante para pensar sobre esse lado esotérico da vida. E ainda vale a pena. Eu queria, antes de você passar essa música, eu espero que esse recado chegue ao velho nosso amigo Joca, o nosso basqueteiro lá de Minas, que na minha época de canhão ainda nos lembramos muito, e deixar um grande abraço para ele. E com a certeza que um dia possamos ainda nos reencontrar e matar as saudades de Minas. Maravilha, maravilha. Então aí, Nil Luiz, Andarilho das Estrelas. Rádio Mama Terra 96.0 com Nil Luiz, Andarilho das Estrelas. juro, eu vi. Eu juro, eu juro, eu juro, eu vi. Eu juro, eu vi. Eu juro, eu juro, eu juro, eu vi. Tá calado, moço. Pense muito bem. Silêncio é ouro. Palavra não tem vintém. Chama o teu caboclo. Chama que ele vem. Pra te dizer de novo. Que é tudo pro seu bem. Eu juro, eu vi. Andarilho das Estrelas com Neil Luiz, na Rádio Mamater 96.0 Hamburgo, aquele programa de, em português e alemão, com sotaque brasileiro. Hier ist Radio Mamater, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 live aus den Studios vom Mediencampus hier an der Winkenau. É isso aí, Ortrun. O programa está muito bonito, mas que música interessante essa. Beide sehr interessant. Auch unsere Studiogäste sind sehr interessant. Fabio Kerouac. O Neil Luz. Exatamente. Fabio ist Poet und Neil Luz ist Musiker, Guitarist. É isso aí. Essa música realmente ela toca muito fundo no coração da gente. E como é que essa linha, como é que você chegou a essa música? Eu sinto um pouco de Minas Gerais lá no fundo, mas eu sinto um pouco de mundo, um pouco de andanças. Obrigado pela pergunta. Na verdade, como compositor já de quase 600 títulos, hoje para mim é até difícil fazer uma, quando vou gravar um disco, fazer uma seleção de canções. Ao fazer a escolha dessa música, ela me reportou naturalmente a um pouco também desse meu trânsito pelo mundo, essa travessia das águas que no fundo a gente, todos nós fazemos, não só os poetas, os jornalistas, os artistas, mas também os homens comuns, não é? Os garçons, as senhoras de dia, né? As mulheres, as empregadas, as donas de casa, né? No fundo, esse grande contingente dessa pátria brasileira fora do Brasil, é um pouco disso que eu quis transmitir nessa música, no sentido de dar a nós um pouco também de, não de religião, mas de espiritualidade. Esse é o link, é a informação que eu sempre coloco nos meus discos, com essa, tem essa preocupação também de falar desse outro, do lado esotérico da vida. Interessante, nós estamos dando uma volta pelo mundo, vivemos aqui em Hamburgo, mas somos muito ligados ao Brasil e ao mundo inteiro. E acabei de receber aqui via Facebook do José Souza Andrade a lembrança de que dia 4 de abril foi o aniversário do assassinato do Martin Luther King, né? Pois é. E foi em 1982. E estava vendo que você tem um texto aí na mão. não é nada coincidência. E realmente porque... é uma lembrança, Martin Luther King Jr. assassinado em Memphis. In welchem Tag? Das ist am 3. Ne? Am 4. April. Abril de 1982. 4. April. 4. April ist der Tod von Martin Luther King. Und wir hier in Mama Terra, wir. Curiosamente, se me permite, nesse disco que estou gravando agora, amanhã uma das minhas missões desse trabalho, e com muito respeito pela toda a obra. E que deixou Martin Luther King, eu vou gravar um tema no meu disco chamado I Have a Dream, que vai falar justamente sobre esta questão do racismo no mundo. Ja, Nils hat gerade eben gesagt, eine seiner Titel auf seiner neuen CD ist nach dem I Have a Dream, ich habe einen Traum, vom Text her geht es geht es um den Rassismus, um den täglichen, den es gibt, den existiert. Genau. Es gibt also keine Zufälle, dass ausgerechnet heute du gerade davon berichtest, über den Tod von Martin Luther King. Genau, und ich habe bekommen auch von Brasilien die Berichte hier, ne, denn man hat uns erinnert über den Tod von Martin Luther King und dass der Bloco Afro, Agbara Dudu, ist auch gegründet in genau in diese Tage 1982. Das war eine Kommission, genau dieser Tag, ne? Und dann diese Erinnerung, das war damals eine Kommission für alle uns. Und unsere Kinder sind auch 82 geboren. Genau. Ok. E, meu querido, você teria uma música para tocar para nós agora ao vivo? Tem pensado alguma coisa na mão? Vou correr este risco, né? Exatamente. De tocar ao vivo. É muito interessante. Isso aqui é igual... Eu nunca tive essa oportunidade de ser cantor de rádio. É igual a Rádio Nacional antiga, aquela assim, nós somos os cantores de rádio e tal. É genial, né? É outra coisa. Und wie ihr jetzt gerade hört, Nils wird jetzt live ein Stück hier im Studio spielen für uns. Basta, já chega, basta. Somos etnias, cor da alma, não existem raças. Basta, já chega, basta. Somos etnias, a cor da alma, não existem raças. Deixem toda a liberdade do mundo soar na voz do coração, só ele sabe onde vamos chegar. Deixem cada geração feliz na avenida passar, pra alegrar cada pátria em cada canto do mundo, o povo cantar. I have a dream, eu tenho um sonho, e é esse sonho que faz o mundo inteiro girar. I have a dream, eu tenho um sonho, este sonho que faz o mundo inteiro se amar. Basta, já chega, basta. Somos etnias, a cor da alma, não existem raças. Basta, já chega, basta. Somos etnias, a cor da alma, não existem raças. Deixem, afinal, a grande nação se revelar. Amar brancos, negros, gentios, judeus, alma miscigenada. Clarear, clarear, a longa noite do cativeiro iluminar. Pra alegrar cada pátria em cada canto do mundo, o povo cantar. I have a dream, eu tenho um sonho, e é este sonho que faz o mundo inteiro girar. I have a dream, eu tenho um sonho, e é este sonho que faz o mundo inteiro se amar. Basta, já chega, basta. Somos etnia, cor da alma, não existem raças. É isso aí, Rádio New Luz na Rádio Mama Terra, ao vivo, live, New Luz na Rádio Mama Terra. Você me fez pegamos o cara pelo pé. Você agora, não sei se você me ganhou, ou assim, ou me ganhou. É realmente é o nosso amigo mineiro pegando o bonde de Niterói. Um bonde que não, porque eu não perco horário, né? Perco horário, não perco, maravilha. Não. Olha, realmente incrível aqui na Rádio Mama Terra, essa chance, essa oportunidade, poetas, músicos, cantores, jornalistas e outros vigaristas, todos aqui presentes no nosso programa. Vigaristas da alma. Da alma. Da alma, né? Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Heute zu Gast live im Studio, Fabio Kerouac und Neo Luz. Musiker Fabio ist Poet. Exatamente. Agora vamos ver aqui uma poesia do nosso querido Fábio, né? É. Você fez, já que falamos do Martin Luther King, você fez Sim. uma poesia especial. Sim, aí, não, né? É um poema para um próximo livro, né? É, eu estou com esse livro, um livro no momento, mas creio que mais um ano e meio, creio que terei mais um outro em mãos. E este poema vai estar no próximo livro, né? Que eu não tem nome, mas poderia chamá-lo de Eu Choro Por Mim. Eu não choro por nenhum judeu morto nas câmaras de gás. Eu não choro por nenhum chinês morto na Praça Celestial. Eu não choro por nenhum morto no Afeganistão. Eu não choro por nenhum morto nas Torres Gêmeas. Eu choro por mim. Eu choro pelos milhares de negros mortos nos porões dos navios negreiros. Eu choro pelos pardos e negros que morrem nas favelas do Rio e Sampa. Eu choro por mim. Eu choro pelos negros da África que ainda morrem de fome. Eu choro por mim. É isso aí. É isso aí. Um silêncio aqui na Rádio Mama Terra. Silêncio depois da poesia. Profundo, trabalho muito profundo. Estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, hoje apresentando New Luz e o grande poeta, músico, criador, maestro, andarilho pelo mundo, New Luz, e o nosso querido poeta, também lavador de pratos, como ele fala, até 3 horas da tarde. Depois ele é poeta. Poeta. Né? Primeiro ralar, depois poetar. E é isso daí que é o sentido básico da Rádio Mama Terra. Nós estamos, o nosso mundo é a nossa esquina. Ou seja, onde a gente está, está o nosso mundo. Carregamos que nem aqueles bichinhos, né? Como é que chama? Caracol, né? A casa da gente são os nossos amigos. A casa da gente é o que a gente traz na nossa cultura, na nossa etnia, na nossa vida. Valeu mesmo, tá valendo esse programa. É o Neltron, estamos já começando o finalzinho. Du weißt ja selber eben gerade fast schon ein bisschen poetisch geworden, wie du gesprochen hast über Fabio, über seine Arbeit als Tellerwäscher von morgens bis frühen Nachmittag und danach das Verwandeln in einen Poeten. Ich finde das unglaublich schön, diese Idee. Nicht nur diese Idee, Fabio, das, was du lebst, finde ich fantastisch. Fantastisch. Ich finde es wirklich fantastisch, auch mit welchem Bewusstsein du das zum Ausdruck bringst. Ich denke, das ist auch in deinen Gedichten, spiegelt sich das wieder. Das ist so eine Feinfühligkeit von dir. Eu diria que é viver, né? Não é só trabalhar. Trabalhar também e viver o seu outro lado, que é o meu lado, no meu caso, é a poesia. Então, eu trabalho e vivo também, né? Não se... Porque trabalhar é um pouco cansativo, mas o poeta não. O poeta é o relax. Maravilha. E estamos começando a nos despedir. Nil Luz, quais são as palavras que você manda para o mundo? Nada melhor na vida do que a gratidão. E eu sou muito grato a você, ao Trump, por ter me convidado por esse programa. E com a certeza que estarei sempre ao dispor e colocar à minha disposição a minha música para qualquer ação da Mama Terra e para a comunidade brasileira espalhada pelo mundo. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, um beijo no seu coração, Romão, e parabéns pela atitude corajosa, sabe, do seu programa e das suas ações aqui na Alemanha. Muito obrigado, realmente é uma emoção muito grande, inclusive saber que podemos contar com o Fábio Kerouac e com o Nil Luz, para os nossos próximos programas, porque vamos agora juntar Facebook com poesia, com música, os músicos do Brasil, os músicos aqui na Europa. Se liguem na Rádio Mama Terra, na Rádio 100, que é a cadeia de rádio que temos pequenininha, não é aquelas coisas grandes, pequenininha, que é a Rádio de Estocolmo, Made in Brasil, com Joca Neto, e a Rádio Saci, o nosso querido Razadalto, que andou badalando comigo na semana passada, lá na grande campanha contra as usinas atômicas. O Brasil podia dar um bom exemplo, né? Só tem duas, fecha logo, não adianta, estraga o mundo, vamos parar com isso. Tá na hora, o Brasil pode dar um bom exemplo, parar com essa besteira que começaram com os milicos em 70 de ficar construindo usina atômica. Ja, ich möchte mich jetzt auch langsam verabschieden für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Fabio und bei News für ihre Anwesenheit. Ciao. Und ich freue mich aufs nächste Mal in einer Woche von 19 bis 20 Uhr Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Ich verabschiede mich, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra. E nos despedimos com que música? Este amor. Este amor para o mundo, de Nil Luz. A este amor que eu jurei que eu tinha mandado embora, vira e mexe, ele volta, me visita, me assombra, me cobra e revolta, me revira. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 6. April 2011. Das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin Edikanfo Radio geht um 20 Uhr auf Sendung. Musik statt Menschen heißt es bei Oben auf dem Dach um 21 Uhr. Um 22 Uhr startet Sequence Soul mit einem intensiven Blick auf das Geschehen der internationalen Elektromusik. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für für Donnerstag, den 7. April 2011. Power FM, das türkisch-deutsche Nightlife-Magazin mit DJ Serdal, hört ihr um 0 Uhr. Die Wiederholung von Bostel Sur gibt es um 1 Uhr. Tide Stahlhart vom Dienstag hört ihr um 3 Uhr. Tide 96.0. Immer anders.